Viagem por um país sozinho. Thank you. No próximo Oriente, à espera do amanhecer. Lila, lila, lila. No próximo Oriente, o medo é a mais viral das doenças. Thank you. Thank you.